Adeus a Pandora. Antigamente tínhamos as palavras boi e falcão. Arado. Havia transparência. Selvagem como chifres curvados. Vivíamos em aposentos de pedra. Pendurávamos os cabelos nas janelas e os homens subiam por eles. Um jardim atrás das orelhas, os cachos. Em cada colina um rei, naquela colina. À noite, os fios eram arrancados das tapeçarias. Os homens, desmanchados, gritavam. Todas as luas, expostas, tínhamos as palavras. Stan Rice, de The Words Once, White Boy, 1976. Era uma criatura alta, vestida de negro, apenas os olhos descobertos. Seus passos eram longos, ela caminhava com velocidade sobre-humana pelo traiçoeiro caminho coberto de neve. Quase clara, essa noite de estrelas minúsculas, muito altas no ar, rarefeito do Himalaia. E bem à frente, além de seus poderes de medir distâncias, erguia-se o flanco enorme e enrugado do Everest, esplendidamente visível acima de uma espessa grinalda de turbulentas nuvens brancas. Ela perdia o fôlego cada vez que olhava para lá. Não apenas por ser tão bonito, mas porque era tão intensamente cheio de significado, embora ali não houvesse um significado verdadeiro. Reverenciar essa montanha? Sim. Podia-se fazer isso, só impunemente, porque a montanha jamais responderia. O vento silvante, que congelava sua pele, era a voz de nada e de ninguém, e aquela grandiosidade casual e inteiramente indiferente dava-lhe vontade de chorar. O mesmo efeito provocava-lhe a visão dos peregrinos bem abaixo dela, um fino rastro de formigas, parecia, subindo um caminho sinuoso e estreito. Triste demais a ilusão deles. No entanto, ela ia em direção ao mesmo templo escondido na montanha. Em direção ao mesmo Deus desprezível e enganador. O frio causava-lhe sofrimento. Seu rosto e suas pálpebras estavam cobertos de neve, que se agarrava aos cílios em minúsculos cristais, e cada passo no vento cortante era difícil até mesmo para ela. Na realidade, nada daquilo poderia causar-lhe dor, ou mesmo a morte. Era velha demais para isso. Seu sofrimento era qualquer coisa mental. Vinha da tremenda resistência dos elementos. Vinha de passar horas sem ver coisa alguma exceto a neve inteiramente branca. Cegante. Mesmo assim, algumas noites antes ela sentira um profundo arrepio de susto nas ruas apinhadas e fedorentas da velha Delhi. E desde então aquilo se repetia a cada hora, como se a terra tivesse começado a tremer em seu cerne. Em certos momentos tinha certeza de que a mãe e o pai estavam despertando. Em algum lugar distante, na cripta onde seu amado Marius os tinha colocado, aqueles que devem ser preservados finalmente se moviam. Nada menos que tal ressurreição poderia transmitir esse sinal poderoso, embora vago. A caixa e Enkyu erguendo-se do trono que compartilhavam, depois de 6.000 anos de horrível imobilidade. Mas isso era imaginação, não era? A mesma coisa que pedir à montanha que falasse. Pois para ela, eles não eram apenas lendas, os pais imemoriais de todos os bebedores de sangue. Diferentemente de tantos de seus descendentes, ela os tinha visto com seus próprios olhos. Tinha sido feita imortal à porta do santuário, tinha se esgueirado para dentro de joelhos e tocado na mãe. Tinha perfurado a superfície lisa e brilhante que já fora a pele humana da mãe, e recebido na boca o jorro de sangue da mãe. Que milagre tinha sido! Mesmo então, o sangue vivo jorrando do corpo sem vida antes que as feridas se fechassem miraculosamente. Mas naqueles antigos séculos de crenças magníficas, ela compartilhava da convicção de Marius de que a mãe e o pai simplesmente dormiam, de que chegaria a hora em que despertariam e novamente falariam com seus filhos. à luz de velas. Ela e Marius haviam cantado hinos a eles. Ela própria tinha queimado um incenso, colocado as flores diante deles. Tinha jurado nunca revelar a localização do santuário, para que outros bebedores de sangue não viessem destruir Marius, roubar seus protegidos e banquetear-se gulosamente no sangue primordial e poderosíssima. Mas aquilo tinha sido muito antes, quando o mundo era dividido em tribos e impérios, quando heróis e imperadores eram feitos deuses em um dia. Naquela época, as elegantes ideias filosóficas a encantavam. Agora, ela sabia o que significava viver para sempre. Conte a montanha. Perigo. Ela sentiu novamente, percorrendo-a, uma corrente que queimava. Depois passou. E então um vislumbre de um lugar verde e úmido. Um lugar de terra macia e vegetação sufocante. Mas isso desapareceu quase instantaneamente. Parou, pois a neve iluminada pelo luar cegou-a por um instante, e ergueu os olhos para as estrelas que brilhavam através do velo de uma nuvem que passava. Tentou escutar outras vozes imortais, mas não ouvia qualquer transmissão clara e importante, apenas um fraco pulsar, que vinha do templo para onde se dirigia. E muito atrás dela, erguendo-se das tocas escuras de uma cidade suja e superpovoada, as gravações eletrônicas mortas daquele bebedor de sangue maluco, o astro do rock, o vampiro Lestat. Estava perdido. Aquele impetuoso filhote moderno que ousara fabricar canções truncadas com pedaços de antigas verdades. Ela já vira inúmeros jovens como ele no sucesso e na decadência. No entanto, a audácia dele a intrigava, até mesmo a chocava. Será que o sinal de perigo que ela ouvira estava de alguma forma ligado àquelas canções lamentosas, porém estridentes? A caixa, Enkil, escutem seus filhos. Como ele ousava revelar os nomes antigos ao mundo mortal? Parecia impossível, um insulto à razão, que tal criatura não fosse destruída. No entanto, esse monstro, deleitando-se com uma celebridade improvável, revelara segredos que só poderia ter aprendido com o próprio Marius. E onde estava Marius, que durante 2000 anos tinha levado aqueles que devem ser preservados de um santuário secreto para outro? Ela ficaria de coração partido se deixasse pensar em Marius, nas brigas que tanto tempo antes os tinham separado. Mas a voz gravada de Lestat já tinha desaparecido, engolida por outras vozes, vagas e elétricas. Vibrações que se erguiam das cidades e aldeias, e o grito sempre audível das almas mortais. Como acontecia com tanta frequência, seus ouvidos poderosos não conseguiam separar um sinal único. A maré enchente a submergia. Informe, horrível. De modo que ela bloqueou-a. Só o vento, outra vez. Ah, como devem ser as vozes coletivas da terra para a mãe e o pai, cujos poderes tinham crescido inevitavelmente desde a aurora dos tempos conhecidos. Será que tinham o poder, como ela ainda tinha, de bloquear o fluxo ou escolher de vez em quando as vozes que queriam ouvir? Talvez nesse assunto fossem tão passivos quanto nas outras coisas, e era aquele barulho incontrolável que os mantinha imóveis, incapazes de raciocínio, ouvindo os gritos infinitos, mortais e imortais, do mundo inteiro. Olhou para o imenso pico à sua frente. Tinha que continuar. Ajustou o pano que lhe cobria o rosto e recomeçou a caminhada. Quando a trilha levou-a a um pequeno promontório, ela finalmente enxergou seu destino. Do outro lado, de uma imensa geleira, erguia-se o templo, um penhasco alto, uma estrutura de uma brancura quase invisível, a torre desaparecendo na neve turbulenta que começava a cair. Quanto tempo ela levaria para alcançá-lo, mesmo caminhando tão depressa? Sabia o que devia fazer. mas tinha pavor a isso. Devia erguer os braços, desafiar as leis da natureza, e de sua própria razão, e erguer-se acima do abismo que a separava do templo, descendo suavemente quando atingisse o outro lado. Nenhum outro poder fazia com que se sentisse tão insignificante, tão inumana, tão longe do ser terreno e comum que fora uma vez. Mas queria chegar ao templo. Tinha que chegar. E assim ergueu lentamente os braços com uma graciosidade consciente. Fechou os olhos por um instante, enquanto usava a força de sua vontade para elevar-se, e sentiu o corpo erguer-se imediatamente como se não tivesse peso algum, uma força aparentemente inatingida pela substância, cavalgando pela própria vontade do vento. Por um longo momento ela deixou que o vento a atacasse, deixou o corpo girar, vagar. Ergueu-se cada vez mais alto, permitindo-se afastar da terra, as nuvens voando à sua volta, e virou-se para as estrelas. Como as roupas pesavam. Não estaria pronta para tornar-se invisível? Não seria esse o passo seguinte? Um grão de poeira no olho de Deus, pensou. O coração lhe doía. O horror daquilo de estar completamente desligada. As lágrimas vieram-lhe aos olhos. E como sempre acontecia em momentos como esse, o passado humano, vago e brilhante ao qual ela se apegava, parecia mais que nunca um mito a ser valorizado, quando todas as crenças práticas morressem. Eu vivi, amei, minha carne era quente. Viu Marius, seu criador, não como ele era agora, mas naquela época, um jovem imortal ardendo com um segredo sobrenatural. Pandora, minha adorada, por favor, me conceda, eu lhe imploro. Pandora, venha comigo pedir a bênção da mãe e do pai. Entre no santuário. Sem apoio, sem esperança, ela poderia ter esquecido seu destino. Poderia deixar-se vagar à deriva em direção ao sol nascente. Mas o medo voltou, o sinal de perigo, silencioso e pulsante, para lembrar-lhe seu propósito. Ela estendeu os braços, obrigou-se a olhar novamente para a terra e viu o pátio do templo com suas fogueiras ardentes. Sim, ali mesmo. A velocidade da descida assustou-a e por um instante impediu-a de raciocinar. Depois encontrou-se parada no pátio, o corpo doendo por uma fração de segundo. E logo frio e imóvel. O grito do vento estava distante. A música do templo saía através das paredes, um pulsar estonteante, os tambores acompanhando, as vozes fundidas num único som repetitivo e repelente. E diante dos olhos dela havia as piras, que cuspiam e estalavam, os cadáveres escurecendo, empilhados sobre a madeira em chamas. O fedor deixou-a nauseada. No entanto, ficou longo tempo observando as chamas atacando devagar a carne esturricada, os tocos de membros enegrecidos, os cabelos que soltavam súbitas baforadas de fumaça. O cheiro a sufocava. O ar purificador da montanha não a alcançava ali. Fixou os olhos na distante porta de madeira que dava para o interior do santuário. Teria que testar o poder novamente, a contragosto. Agora. E encontrou-se atravessando a soleira. A porta aberta, a luz do interior cegou-a, com o ar quente e o canto ensurdecedor. Azim, azim, azim. Cantavam os celebrantes, costas voltadas para ela, apinhados no centro do salão iluminado por velas, mãos erguidas, punhos girando no ritmo do balanço das cabeças. Azim, azim, azim, azim, azim, azim. Dos incensórios saía fumaça. Um infinito formigueiro de pessoas girava sem sair do lugar. Pés descalços. Mas não haviam. Tinham os olhos fechados, os rostos morenos sem expressão. Apenas as bocas moviam-se para repetir o nome reverenciado. Ela abriu caminho entre eles, homens e mulheres em andrajos, outros envoltos em sedas multicores e cintilantes joias de ouro, todos repetindo a invocação em horrenda monotonia. Ela sentiu cheiro de febre, inanição, corpos mortos esmagados, despercebidos no delírio coletivo. Agarrou-se a uma coluna de mármore, como se uma âncora no fluxo turbulento de movimento e som. Então viu Azim, no meio da multidão. A pele de um bronze escuro, úmida e brilhante à luz das velas, a cabeça envolta num turbante de seda preta. A túnica bordada, longa, manchada com uma mistura de sangue mortal e imortal. Os olhos negros, pintados com kohl, eram enormes. Dançava ao ritmo pesado dos tambores, ondulando, jogando os punhos para a frente e puxando-os de volta como se esmurrasse uma parede invisível. Os pés calçados de sandálias batiam no mármore num ritmo frenético. Dos cantos da boca saía sangue. Sua expressão era de absorção completa e irracional. No entanto, sabia que ela tinha vindo. Do centro de sua dança, encarou-a diretamente, e ela viu os lábios manchados de sangue curvarem-se num sorriso. Pandora, minha linda Pandora imortal. Estava repleto do banquete, cheio e aquecido como ela raramente vira um imortal ficar. Jogou a cabeça para trás, girou e soltou um grito agudo. Seus acólitos aproximaram-se, golpeando seus pulsos estendidos com as facas cerimoniais. E os fiéis avançaram em torno dele, bocas erguidas para receber o sangue sagrado que jorrava. O cântico ficou mais alto, mais insistente, acima dos gritos abafados daqueles mais próximos a ele. E de repente ela ouviu ser erguido, o corpo estendido nos ombros dos fiéis, sandálias douradas apontando para o teto, alto e abobadado, as facas rasgando-lhe os tornozelos e novamente os pulsos, onde os cortes já tinham fechado. A multidão enlouquecida parecia expandir-se, à medida que seus movimentos ficavam cada vez mais frenéticos, corpos mal cheirosos, batendo de encontro a ela, alheios ao frio e à rigidez dos membros imemoriais, sob suas pesadas roupas de lã. Ela não se moveu. Deixou-se rodear. Viu Azim, novamente de pé, sangrando, gemendo, feridas já fechadas. Ele acenou para que ela se juntasse a ele. Ela recusou, silenciosamente. Observou-o estender a mão e pegar uma vítima, às cegas, ao acaso. Uma moça de olhos pintados e argolas de ouro cortando-lhe a garganta frágil. A multidão perdera a forma perfeita das sílabas do cântico, que era agora um simples grito sem palavras que vinha de todas as bocas. Olhos arregalados, como se horrorizado com seu próprio poder, Azim chupou todo o sangue da mulher num único gole profundo. Depois jogou o corpo nas pedras à sua frente, onde ele ficou todo retorcido, rodeado pelos fiéis de mãos estendidas em súplica ao seu Deus cambaleante. Ela lhe deu as costas e saiu para o ar frio do pátio, afastando-se do calor das fogueiras. Fedor de urina, de fezes. Recostou-se à parede, olhos voltados para cima, pensando na montanha, sem prestar atenção, quando os acólitos passaram por ela arrastando os corpos dos últimos mortos, para jogá-los no fogo. Pensou nos peregrinos que vira no caminho, a comprida fila que dia e noite caminhava lentamente através das montanhas desabitadas até esse lugar sem nome. Quantos morriam sem jamais chegar a esse precipício? Quantos morriam do lado de fora dos portões, esperando ser admitidos? Ela odiava aquilo. No entanto, isso não tinha importância. Era um horror imemorial. Esperou. Então, Azim chamou-a. Ela virou-se e tornou a atravessar a porta, e depois para uma pequena antecâmara, lindamente ornamentada com pinturas, onde, de pé, sobre um tapete vermelho bordado de rubis, ele esperava em silêncio, rodeado por tesouros, oferendas de ouro e prata, A música no salão mais baixa, cheia de langor e medo. A dourada falou. Tomou o rosto dela nas mãos e beijou-a. Uma golfada de sangue quente jorrou de sua boca para dela, e por um instante de êxtase ela sentiu-se repleta do canto e da dança dos fiéis, dos gritos inebriantes. Uma onda de cálida adoração mortal, rendição. Amor. Sim, amor. Por um instante ela vislumbrou Marius. Abriu os olhos e recuou um passo. Por um momento viu as paredes com seus pavões pintados, os lótus. Viu as pilhas de ouro brilhante. Depois, só viu Azim. Ele era imutável como a sua gente, imutável como as aldeias de onde tinham vindo, vagando pela neve ao encontro desse final horrível e sem sentido. 1000 anos antes, Azim tinha começado a reinar nesse templo, de onde fiel algum jamais saíra vivo. Sua macia pele dourada, alimentada por um rio infinito de sangue sacrificial, pouco empalidecera ao longo dos séculos, ao passo que a pele dela tinha perdido seu tom humano em metade desse tempo. Apenas os olhos, e talvez os cabelos castanhos, davam-lhe uma aparência superficial de vida. Era bela, sim, sabia disso. Mas ele tinha um enorme vigor, maligno, irresistível para seus seguidores. Envoltos em lendas, ele reinava sem passado ou futuro, incompreensível para ela agora, como sempre fora. Ela não queria ficar. Aquele lugar a repelia mais do que queria que ele soubesse. Contou-lhe silenciosamente sua intenção, o sinal de perigo que ouvira. Alguma coisa errada em algum lugar, alguma coisa mudando, alguma coisa que nunca tinha acontecido antes. E contou-lhe também sobre o jovem bebedor de sangue, que gravava canções na América. Canções repletas de verdade sobre a mãe e o pai, cujos nomes ele conhecia. Ela simplesmente abriu a mente, sem drama. Observava Azim, sentindo o imenso poder dele, a capacidade de extrair dela todo e qualquer pensamento ou ideia, e de ocultar-lhe os segredos de sua própria mente. Santa Pandora? Ele exclamou em tom de escárnio. Acha que estou me preocupando com a mãe e o pai? Que é que eles são para mim? Acha que me importo com o seu precioso Marius? Ele que fique pedindo socorro. Para mim não faz diferença. Ela ficou atônita. Marius pedindo socorro? Azim riu. Explique o que está dizendo. Ela pediu. Ele tornou a rir e deu-lhe as costas. Ela nada podia fazer se não esperar. Marius já tinha feito. O mundo inteiro conseguia ouvir a voz de Marius, menos ela. Seria um eco o que a alcançara, distorcido e vago, de um grito poderoso que os outros tinham ouvido? Conte-me, Azim. Por que fazes de mim uma inimiga? Quando ele tornou a virar-se para ela, estava pensativo, o rosto gorducho com uma aparência humana, enquanto cedia a ela as costas das mãos carnudas apertadas uma contra a outra sob o úmido lábio inferior. Queria uma coisa dela. Agora não havia escárnio nem maldade. É um aviso. Contou. Vem o tempo todo. Ecoando através de uma corrente de ouvintes que o trazem de sua origem num lugar distante qualquer. Estamos todos em perigo. Em seguida vem um pedido de socorro, mais fraco. Que o ajudem. Para que ele tente evitar o perigo. Mas esse pedaço não tem muita convicção. É o aviso que ele quer que prestemos atenção acima de tudo. As palavras, quais são? Ele deu de ombros. Nunca ouvi? Não me interessa? Agora foi ela quem lhe deu as costas. ouviu que ele se aproximava. Sentiu as mãos dele em seus ombros. Agora você é quem vai responder, disse. Virou-a para que o encarasse. É o sonho das gêmeas que me preocupa. Que significa? Sonhos das gêmeas? Ela não sabia a resposta. A pergunta. A pergunta não fazia sentido. Ela nunca tivera esse sonho. Ele encarava em silêncio, como se achasse que ela mentia. Depois falou bem devagar, observando suas reações cuidadosamente. Duas mulheres ruivas. Coisas horríveis acontecem com elas. Elas me aparecem em visões perturbadoras e desagradáveis. Pouco antes de abrir os olhos, vejo essas mulheres estupradas diante de uma corte de espectadores. Porém, não sei quem são ou onde esse crime acontece. E não sou o único a perguntar. Por aí, espalhados pelo mundo, há outros deuses negros que têm esses sonhos e gostariam de saber por que eles estão vindo para nós agora. Deuses negros. Não somos deuses negros. Ela pensou com desprezo. Ele sorriu. Não estavam ali? Ouviu os gemidos dos fiéis? Não deles? Não sei coisa alguma dessas mulheres. Ela afirmou. Gêmeas? Ruivas? Não. Tocou suavemente nos dedos dele, quase sedutoramente. Azim, não me atormente. Quero que me fale de Marius. De onde vem o chamado? Como o odiava naquele momento? Por que ele escondia dela esse segredo? De onde? Ele repetiu desafiadoramente. Ah, aí é que está, não é? Acha que ele ousaria nos mostrar o caminho para o santuário do tamanho do pai? Se eu achasse isso, responderia. Ah, sim, é verdade. Deixaria meu templo para encontrá-lo, é claro. Mas ele não consegue nos enganar. Preferia ser destruído a revelar o lugar. De onde ele está chamando? Ela perguntou pacientemente. Esses sonhos. Ele exclamou, a expressão crispando-se de raiva. Os sonhos das gêmeas. É isso que eu quero saber. E eu lhe diria quem elas são e o que significam, se eu soubesse. Ela pensou nas canções de Lestat, nas palavras que ouvira. Canções sobre aqueles que devem ser preservados e sobre criptas subterrâneas, canções de busca, de sofrimento. Nada sobre ruivas, nada. Furioso, ele acenou para ela, para que ela parasse. O vampiro Lestat. Falou em tom zombeteiro. Não me fale nessa abominação. Porque ele ainda não foi destruído. Os deuses negros estão dormindo? Como a mãe e o pai? Ele observava, raciocinando. Ela esperava. Está bem. Acredito em você. Ele disse finalmente. Contou-me tudo o que sabe. Sim. Feche meus ouvidos ao Marius. Já lhe disse. Ladrão da mãe e do pai. Ele que grite por socorro até o fim dos tempos. Mas você, Pandora. Por você, sempre sinto amor. De modo que vou me sujar com essa história. Atravesse o oceano para o novo mundo. Procure no norte congelado. Depois do último bosque perto do mar oriental. Lá você poderá... Pode encontrar Marius. Preso numa fortaleza de gelo. Ele grita que não consegue se mover. Quanto ao aviso, é fraco, mas insistente. Estamos em perigo. Temos que ajudá-lo, para que ele impeça o perigo. Para que ele possa ir até o vampiro Lestat. Ah, então foi o rapaz quem fez isso. Um estremecimento percorreu-a, violento e doloroso. Ela viu em pensamento os rostos vazios da mãe e do pai, monstros indestrutíveis e em forma humana. Confusa, encarou Azim. Ele tinha silenciado, mas ainda não terminara. Esperou que ele continuasse. Não, ele disse, a voz mais baixa, sem a pontada de raiva. Há perigo, Pandora. Sim. Um grande perigo, e não é preciso que Marius o anuncie. Tem a ver com as gêmeas ruivas. Como ele estava sendo honesto, direto. Sei disso porque eu já era velho antes de Marius ser feito. As gêmeas, Pandora. Esqueça Marius. E preste atenção nos seus sonhos. Ela estava sem fala, observando-o. Ele encarou por um longo momento. Em seguida, seus olhos pareceram tornar-se menores e sólidos. Ela podia senti-lo recuar, afastando-se dela e de tudo sobre o que tinham falado. Finalmente, ele não havia mais. Ouviu o gemido insistente dos fiéis. Sentiu sede de novo. Queria hinos e sangue. Voltou-se para sair do aposento. E então lançou um olhar por cima do ombro. Venha comigo, Pandora. Junte-se a mim por uma hora apenas. A voz era pastosa, embriagada. O convite pegou a desprevenida. Ela pensou no assunto. Havia anos que não procurava aquele prazer delicioso. Pensou não apenas no próprio sangue, mas na união momentânea com outra alma. E ali estava, de repente, esperando por ela, entre aqueles que tinham subido a cordilheira mais alta da terra para procurar aquela morte. Pensou também na missão à sua frente, encontrar Marius, e nos sacrifícios que isso exigiria. Venha, adorada. Ela lhe deu a mão e deixou-se levar para o centro do salão. A intensidade da luz assustou-a. Sim. O sangue novamente. O cheiro dos humanos a engolfava, atormentando-a. Os gritos dos fiéis eram ensurdecedores. O estampido dos pés humanos parecia sacudir as paredes pintadas. O teto de ouro cintilante e o incenso queimava-lhe os olhos. Uma lembrança vaga do santuário. Eras antes. De Marius abraçando-a. Azim estava parado à sua frente, removendo seu manto, revelando o rosto dela. Os braços nus, a túnica simples de lã preta que ela usava, os longos cabelos castanhos. Ela viu-se refletida em mil pares de olhos mortais. A deusa Pandora! Ele gritou, jogando a cabeça para trás. Os gritos encobriam o ritmo dos tambores. Inúmeras mãos humanas a acariciavam. Os gritos de Pandora, Pandora, Pandora, misturavam-se aos de Azim. Um rapaz de pele morena dançava diante dela, camisa de seda branca grudada ao suor do peito escuro. Os olhos negros, brilhando sob as sobrancelhas escuras, estavam incendiados com o desafio. Sou a sua vítima, deusa. De repente, ela não conseguia enxergar. Aquela luz trêmula. E em meio ao barulho, outra coisa senão os olhos, o rosto dele. Abraçou-o. Em sua pressa, esmagando-lhe as costelas, os dentes cravados profundamente no pescoço. Viva! O sangue jorrava para dentro dela. Chegava ao coração e inundava suas câmaras. Depois enviava seu calor aos membros gelados. Era além de qualquer recordação aquela sensação gloriosa e o prazer delicioso, o desejo novamente. A morte chocou-a, tirou-lhe o fôlego. Ela sentiu-a passar para dentro do seu cérebro. ficou cega, a gemer. Então, instantaneamente, a clareza de sua visão paralisou-a. As colunas de mármore eram vivas e respiravam. Deixou o corpo cair e pegou outro. Um rapaz faminto, de peito nu, cuja força à beira da morte enlouqueceu-a. Quebrou-lhe o pescoço frágil, enquanto bebia, ouvindo seu próprio coração expandir-se, sentindo até mesmo a superfície da pele cheia de sangue. Percebeu a cor de suas mãos antes de fechar os olhos. Sim, mãos humanas. A morte foi mais lenta, existente, cedendo com uma onda de escuridão e som. Viva! Pandora! Pandora! Pandora! Meu Deus, não há justiça. Não há um fim. Ficou parada, oscilando para frente e para trás. À sua frente dançavam rostos humanos, discretos e indiscretos. O sangue dentro dela fervia ao inundar cada tecido, cada célula. Viu sua terceira vítima jogar-se sobre ela, braços jovens e finos a rodeá-la, cabelos tão macios, os dele, essa penugem nas costas dos braços, os ossos frágeis, tão leves, como se ela fosse o ser real e ele apenas criaturas da imaginação. Arrancou metade da cabeça, contemplando os ossos brancos da coluna vertebral partida, depois engolindo a morte instantânea com um violento jorro de sangue da artéria rompida. Mas o coração queria vê-lo, prová-lo. Dobrou o corpo de costas sobre seu braço direito, os ossos estalando, enquanto com a mão esquerda partiu o osso do peito e as costelas. Enfiava a mão na cavidade quente e sanguinolenta para arrancar o coração. Ele ainda não estava morto de verdade. E escorregadio, brilhando como uvas molhadas. Os fiéis esmagavam-na enquanto ela o erguia, acima da cabeça, apertando-o suavemente para que o suco vivo escorresse por entre seus dedos, para dentro da boca aberta. Sim, aquilo. Para sempre. Deusa! Deusa! Azinha observava sorrindo, mas ela não olhou para ele. Olhava para o coração sem sangue, o bagaço. Deixou-o cair. As mãos brilhavam como mãos vivas, manchadas de sangue. Ela sentia no rosto o calor do sangue. Uma onda de lembranças ameaçou. Uma onda de visões sem compreensão. Ela a afastou. Dessa vez, aquilo não ia escravizá-la. Estendeu a mão para o manto negro. Sentiu-o rodeá-la, quando mãos humanas, quentes e solícitas, cobriram com a lã macia seus cabelos e a parte inferior do rosto. Ignorando os ardentes gritos do seu nome, virou-se e saiu, machucando acidentalmente os adoradores enlouquecidos que caíam em seu caminho. Deliciosamente frio o pátio. Ela baixou levemente a cabeça, respirando um vento errante que atravessou o abismo e soprou as piras antes de levar embora a fumaça acre. O luar era claro e lindo, caindo sobre os picos nevados ao longe. Ela ficou escutando o sangue dentro de si, maravilhando-se, de um modo louco e desesperador, pelo fato de que ele ainda conseguia fortalecê-la, mesmo agora. Triste, cheia de sofrimento, olhou para a bela amplidão, nua que rodeava o templo, para as nuvens acima. Como o sangue lhe dava coragem, como lhe dava uma crença momentânea na sabedoria do universo, frutos de um ato horrível, imperdoável. Se a mente não encontra o sentido, então os sentidos o desnudam. Viva para isto, seu patife. Aproximou-se da pira mais próxima, e cuidando para não queimar a roupa, estendeu as mãos para que o fogo as limpasse, queimasse o sangue, os pedaços de coração. O calor das chamas não se comparava ao calor do sangue dentro dela. Quando finalmente sentiu um pequeno indício de dor, um mínimo sinal de mudança, recuou e olhou para a pele branca e imaculada. mas tinha que partir agora. Seus pensamentos estavam demasiadamente cheios de raiva, de um novo ressentimento. Marius precisava dela. Perigo. O sinal voltou, mais forte que nunca, porque o sangue tornava uma receptora mais poderosa. E não lhe parecia vir de uma só pessoa. Era uma voz coletiva, o vago brado de um conhecimento coletivo. Ela sentiu medo. Permitiu que a mente se esvaziasse, enquanto lágrimas toldavam-lhe a visão. Ergueu as mãos, apenas as mãos, delicadamente, e iniciou a subida. Silenciosa, rápida, tão invisível aos olhos mortais, talvez quanto o próprio vento. Bem acima do templo, seu corpo perfurou uma névoa fina e turbulenta. A intensidade da luz espantou. Em toda a parte, a brancura brilhante. E abaixo, a paisagem franzida de picos de pedras e geleiras cegantes, descendo para a suave escuridão de flores e vales. De vez em quando, punhados de luzes brilhantes, aldeias e cidades. Poderia ficar para sempre contemplando. No entanto, em questão de segundos, uma nuvem ondulante obscureceu tudo. E ela viu-se sozinha com as estrelas. As estrelas, duras, cintilantes, abraçando-a como se fosse uma delas. Mas na realidade as estrelas não exigiam nada nem ninguém. Sentiu-se aterrorizada. Em seguida, uma tristeza profunda, não muito diferente da alegria. Terminadas as lutas. Terminado o sofrimento. Examinando a esplêndida passagem das constelações, ela diminuiu a velocidade da subida e estendeu ambas as mãos para o ocidente. O nascer do sol estava 9 horas para trás. E assim, iniciou sua viagem para longe dele, acompanhando a noite em seu caminho para o outro lado do mundo.